Olha os caras que foram juntar ali, mano. Okay. Sem modos e a máfia. É isso mesmo? Cheio, neguinho, vai dar, hein? Yo. Canções, rimas. Isso é caneta, eu faço um monstro no espetáculo. As mentes atingidas são a gratidão no que faço. Alguns anos na música foi com humildade de chegar no sapato que conquistei meu espaço. Entre um gole ou outro bate blum bum. Uma ideia, não tamo aqui pro fracasso. Firmamos passos, chegando com o time pesado. E pode assinar o contrato. Plau! Música independente, uma pancada na mente. Um estilo influente, faz a alegria dos nossos e deixa os Loki com a cabeça quente. Sem modos e a máfia, interior ten. Vagabundo nato, porque nós é assim. Fazendo da rua o nosso dicionário. Malaco, pilaco, underground. Puta que pariu, somos sobreviventes. Sem história trágica, vivência é na prática. Nunca fui bem na escola, essa é a nossa matemática. Babylon gang down, survival in the green. Sem modos e a máfia, é interiorzinha, yo. Ha! Nosso som é fato, se moscar na maré, tome cuidado. A rua cobra o preço alto, se pegar no mic, só jogar palavras pro alto. Se tiver skatista maloqueiro, grita roll. Fortalece o time forte que chegou, ah. Se não entender, vamos voltar às origens. Se perguntarem, fala que é três malucos sentados na esquina, bolando umas rimas e jogando pro alto. E jogando pro alto, vários manos envolvidos, vai. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Não dá. Tá bem pra mim. A partir de agora é daqui pra cima. Progresso, postruta, meu time progride. Sky is the limit. O fit nessa track, cê liga leque. Começa com S, termina com S. É nóis mesmo, vagabundagem blessed. Essa é pra chapar o globo, pra enfiar no cu da globo. Pra arrancar essas peles de cordeiro e fuder com a porra desses lobo. É louco, é o corre que nós faz. Pra não mais andar de bote furado. Pra fazer o que nós gosta e ter no bolso um trocado, suave bright. Hoje em dia se eu tiver precisando de uns pano, eu dou uma passada ali na Pride. Acaba a base, mas não acaba minha vontade. Meu, tu não sabe o que que aconteceu. Sem modos e a máfia invadiram a cidade. Tá sabendo, né, fi? Jundiaí. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Não dá, não dá. Vai. Senhor R.A.P. que de cima nos vê. Obrigado por mais um dia estar escrito. Não sei se dá pra entender, se já falaram pra você. Mas os meninos aqui na rua te mantém vivo no improviso. Quatro ou cinco acordes já me faz feliz. Um som de Verocai, algumas notas de Jobim. Bola logo esse fininho, porque a vida é assim. Se quiser chamar sem modos, liga pro Ed Magrin. E a guinda é sempre muita, só não me venha com multa. Ao invés disso, põe daquele que deixa a cabeça murcha. O papo sobre música, bebendo alguma coisa. Movimento underground, a música na sua sopa. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu sei, os manos também sabem. A vida não tá fácil pra ninguém. Mas se for pra falar de tristeza, meu tempo não dá. Música.